confiei demais, eu deixei passar batido. Isso não se faz, me deixar no prejuízo. Eu dei amor e carinho, e o que recebi foi espinhos. Eu vou sorrir pra não chorar, não tá sendo fácil me acostumar. Hoje eu bebi, me embriaguei, dormi na rua e depois voltei pra casa sozinho. Eu levei gai, ai, ai, ai, ai, de quem eu jurava que era amor. Mas todo esse tempo me usou, deixou meu coração iludido. Site oficial do Arrocha. Confiei demais, eu deixei passar batido. Isso não se faz, me deixar no prejuízo. Eu dei amor e carinho, e o que recebi foi espinhos. Eu vou sorrir pra não chorar, não tá sendo fácil me acostumar. Hoje eu bebi, me embriaguei, dormi na rua e depois voltei pra casa sozinho. Eu levei gai, ai, ai, ai, ai, de quem eu jurava que era amor. Mas todo esse tempo me usou, deixou meu coração iludido. Deixou meu coração iludido.